Neste trabalho, estaremos compreendendo como as interfaces afetam os usuários, bem como estaremos estudando o processo do design de interação. Como as interfaces afetam os usuários? O objetivo principal do design de interação é desenvolver sistemas interativos que provoquem respostas positivas dos usuários e ainda permitam respostas emocionais ou afetivas. Recentemente, os designers têm se interessado em como projetar produtos interativos que provoquem tipos específicos de respostas emocionais nos usuários, motivando-os a aprender, jogar, ser criativos e sociáveis. Há também uma crescente preocupação com como projetar websites em que as pessoas possam confiar e que as façam sentir-se confortáveis no que diz respeito a divulgar informações pessoais ou a fazer compras. O que são aspectos afetivos? O termo afetivo refere-se à produção de uma resposta emocional. O comportamento afetivo pode também causar uma resposta emocional nos outros. Sugere-se que os computadores sejam projetados para reconhecer e expressar emoções da mesma forma que os seres humanos. Chamamos a isso de computação afetiva. Interfaces expressivas.